Bom, amigos, vamos voltando agora com o último bloco, que nós vamos responder as perguntas dos ouvintes, as apostas, não, né? A minha aposta, que vai só eu vou postar hoje, e das notícias também da semana que aconteceu semana passada e nessa semana. Começando com um bloco de perguntas, quero começar lá no Big One Brasil, onde que o pessoal acompanha o podcast por lá e deixa suas perguntas. A primeira pergunta hoje é do Anderson Barbosa. Ele fala assim: Olá, time do Big One. Primeiramente, desculpe a polêmica na semana passada. Foi apenas um ponto de vista, porém respeito bastante a opinião de vocês. E sei que vocês conhecem muito mais do que eu esse trem chamado NASCAR. Bom, não tem quem conhece mais não, mas beleza. Nós somos humildes e estamos aprendendo todo dia com todo mundo. Bom, a pergunta dele é a seguinte: com a temporada do Piquet e do Paludo tem sido patrocinados em grande parte por empresas americanas e não pelas que estávamos acostumados, que é a Galcon, a Autotrac, a Duraline, não está claro que existe uma excelente via para pilotos brasileiros desbravarem? Por que será que não surgem interessados? Bom, é simples. A NASCAR para o Brasil ainda é muito não é bem vista. Por quê? Corre em oval. Para brasileiro, para grande massa brasileira, né, que gosta de automobilismo, que pista corridas em oval é sem graça. O pessoal fala que assistir corrida em oval fica lá dormindo e tal. Então, assim, não é uma cultura ainda absorvida pelos pilotos brasileiros. É, eu disse no Twitter essa semana algo bem que vai de encontro a isso. O Brasil hoje em dia, o país Brasil, ele não está formando mais pilotos para a Fórmula, para Open Wheels, para correr de Fórmula 1, de IndyCar, de lá para tentar uma GP2, uma Indy Lights. Então, assim, o Brasil está muito carente de pilotos para correr lá fora de Open Wheels, para correr de Fórmula. Mas o Brasil, porém, o Brasil está assim, ele está formando bons pilotos para correr em estoque. Então eu penso eu que os próximos anos os pilotos brasileiros vão deixar esse sonho de Fórmula 1, esse sonho de Fórmula Indy, para começar a olhar para as categorias de estoque, como DTM, onde já tem um Farfus lá, já ganhou as duas últimas corridas em sequência, né? Não disputa mais o título porque o Rockenfeller já foi campeão, né? Mas ano que vem ele volta. Com certeza vai ser um dos melhores pilotos da BMW e tenho certeza que ele vai disputar o título e vai conseguir o título, o Farfus, lá na DTM. Então, assim, o brasileiro não está acostumado ainda com o oval, com o estoque brasileiro. Para mim, já viu assim viu que lá é o caminho. Então, o brasileiro está começando pro estoque. Para a NASCAR vai demorar um pouco ainda. Por quê? Pensa bem, um piloto brasileiro chega na NASCAR. A maioria das corridas da NASCAR é no domingo à tarde. As durações da corrida da NASCAR são de 3 a 4 horas. Isso quando não chove, quando tem problema. Assim, requer um tempo muito, um espaço muito grande na televisão. Você pensa assim comigo: será que uma emissora está disposto a investir pesado na NASCAR para passar numa televisão aberta? Por exemplo, quem teria dinheiro para trazer a Globo, a Record, a Bandeirantes? Será que ela iria trazer e deixar o futebol de lado para passar a NASCAR? Na TV fechada, na TV paga já é complicado. Imagina na TV aberta, né? Tem aí uma história aí que o Fox Sports está abrindo o segundo canal que vai dar mais foco na NASCAR. Vamos esperar para ver, né? Mas mesmo assim, ainda assim, a visibilidade do esporte da NASCAR ainda no Brasil é muito pequena. Por isso que não surge grandes interessados para correr lá nos Estados Unidos. Mas sim, claro, é um caminho e está aí, todo mundo, quem quiser vai correr, né? Todo mundo, querendo ou não, é barato de se correr lá, né? Só precisa encontrar o carro certo, o caminho certo, para chegar lá e ser um campeão. Só que assim, tem que se incorporar a uma categoria. Tanto é que, por exemplo, O Tony Canaan que se cogitou aí, né, que é a próxima pergunta do Anderson, se cogitou aí para NASCAR, mas será que o Tony aguentaria as seguidas semanas, exaustivas semanas de sequências de corrida? Ele que está bem acostumado a outro ritmo de vida, né, tá fazer o triatlon dele, que ele é super viciado. Então, assim, será que realmente ele estaria preparado para estar na NASCAR? Corrida, semana a semana, toda semana corrida, corrida, corrida. Então, assim, tem que ser que nem o Paludo, que nem o Nelsinho, tem que começar lá de baixo, principalmente o Paludo, que começou lá de baixo, vem crescendo, vem conseguindo seu espaço e vem se incorporando à NASCAR. Eu falo que o Paludo, ele caiu tanto no gosto dos americanos que o Paludo já não, nem pessoal, nem. Pensa mais, nem sabe, nem bate mais nessa tecla que ele é um estrangeiro, porque ele se incorporou à cultura americana, ele se incorporou à NASCAR. Então, o Paludo, ele, para os americanos, ele não é um brasileiro, ele já é um americano. Esse é o ponto que eu quero chegar. E vai demorar um pouco ainda para brasileiro enxergar a NASCAR como uma categoria top do mundo. Infelizmente, a Fórmula 1 vai dominar o mundo, domina o mundo. Né? Mas eu, assim, eu como fã, eu gosto da NASCAR. Entre NASCAR e Fórmula 1, eu prefiro NASCAR. Mas assim, para montar uma carreira, possa ser ainda que demora aparecer bons brasileiros. E nós sabemos também como é difícil o estrangeiro entrar na NASCAR. Tem que ser como o Paludo fez, entrar pela porta de trás, devagarzinho, devagarzinho, e tá lá na Truck Series ainda. Vamos saber se ele vai chegar lá no Sprint Cup, como ele vai chegar na Sprint Cup, porque os medalhões já vão se fazendo. Brad Keselowski, Kyle Busch, o próprio Kyle Larson, que vai começar ano que vem, já estão aí e vão ficar vários anos lá. E nós sabemos que na Sprint Cup a carreira deles são muito longas, é de 20, 15, 20 anos. Então o ciclo se demora para renovar. E o brasileiro geralmente é mais apressado, gosta de cortar caminho, então não é tão fácil assim as coisas, não. Partindo para a segunda pergunta do Anderson Barbosa, ele fala que, com a confirmação do Canaã na Indy, que quem será que é o novo favorito a pegar o carro vingando esse Snowide? Afinal, o estilo de pilotagem sendo tem sido. Aí ele faz uma outra pergunta, né? Uma terceira pergunta aqui, essa aqui deixa para depois então. Então, assim, já que o Canaã foi para a Indy, quem fica com o carro 20? É uma pergunta muito boa ainda quem deva ficar nesse carro 20. Mas assim, por questão até de relacionamento dentro da equipe, existe uma provável ida do Joe Coulter subir para o carro 20, né? Que ele deva aparecer na Gibbs na Nationwide ano que vem. Apesar de Joe Coulter estar devendo e muito uma boa temporada na Truck Series esse ano. Mas assim, eu creio eu que algo que esteja migrando para o lado dele ali, está naquele carro 20. Vamos ver. Ainda não temos ainda um favorito ainda, apontado até mesmo pela Joe Gibbs. Agora sim, a terceira pergunta. Afinal, por que o estilo de pilotagem esse ano está tão diferenciado por categoria? Truck Series está sendo importante a regularidade. Nesse novo tempo sendo importante não se acidentar. Nesse Sprint Cup está sendo importante vencer corridas. Bom, não vejo muito muito assim, né? Porque eu Pedro, nós falamos no alguns podcasts passados que a vitória não é tão importante quanto um mau resultado, que o mau resultado pesa mais do que uma vitória. Isso está sendo em todas as categorias, devido ao sistema de pontuação. E creio que a NASCAR achou um sistema de pontuação quase que perfeito, onde que o piloto ele ganha, tá certo que ele ganhar ele vai ter mais pontos bônus, né? Mas o mau resultado acaba empurrando ele mais para baixo do que a vitória elevando o piloto. Isso está sendo em todas nas três categorias, né? Em termos de campeonato, né? Então, mas assim, o estilo de pilotagem de cada categoria, claro, é um pouco diferente, sim, né? Tanto é que quem os pilotos já andou na truque sempre fala que o truque, a traseira do truque é muito leve, você tem que ter uma tocada mais leve no acelerador, porque senão roda e vai embora, é muro. E na Nationwide o carro já é um pouco mais agressivo. E na Spirit Cup o carro é extremamente agressivo. Então, assim, realmente são tocadas diferentes, mas a regularidade em termos de campeonato esse ano vem sendo bem importante mesmo. Bom, a segunda pergunta aqui é do Michael Alessandro. O Michael Alessandro, ele que faz até que um desabafo aqui, como diria meu amigo Pedro, né? Faz até que um desabafo aqui. E só lendo aqui a pergunta dele aqui, ele fala assim: boa tarde, deve ter mandado boa tarde, né? Boa tarde, gostaria de parabenizar mais uma vez o site Bigone Brasil por trazer os amantes brasileiros na NASCAR informações precisas e concretas. Bom, estou aqui para tratar do assunto Nelson Piquet. Aí ele pergunta: eu gostaria de perguntar para o Pedro L. e o Léo, do programa Triwise, que eu curto pacas tanto que escutei todos os. Que fala que escutou todos a todo momento. Porque aí ele fala assim: por que tantas críticas ao Nelsinho? O objetivo dele era terminar o campeonato no top team. E no momento ele está no 12º. Não está nada mal. E eu, como fã do brasileiro, também não concordo que colocam o Larson como melhor que o piloto 30. Pois eu assisto a Truck Series completa desde 2012 e ainda tenho todas as corridas gravadas no meu PC. E o 30 deu um show nas pistas, não foi campeão da categoria por causa de incidentes e da incompetência da equipe nos boxes. Tanto em Rockingham e Pocono, a corrida dele estava. Ele estava brincando com os outros truques na pista. Realmente, isso é verdade. E claro que o Larson tem um desempenho melhor que o Nelsinho, pois o carro dele é melhor. Pois a Ganassi apoia e muito dentro da Turner. Desde mecânicos, acertos, setups, etc. Eu com certeza, eu tenho certeza que o 30 vai calar a boca dos críticos e terão outra visão do piloto brasileiro. Só questão de tempo. Já deu carro de 12, deu carro 12 ou 3 na mão dele para ver que ele não é capaz de fazer estragos e tornar dentro da pista. Pedro, gostaria que tu colocasse esse assunto bem claro e detalhado no próximo podcast. Sou fã de vocês e sempre fico no aguardo para ouvir a próxima edição do podcast. Ele não colocou aqui. Um abraço. Bom, como é uma pergunta que vai envolver nós três e hoje eu estou gravando sozinho, eu vou deixar essa sua pergunta, Michael Alessandro, para o próximo podcast. Pode ficar tranquilo que nós vamos responder. Mas de antemão, eu na minha parte quero te garantir que eu não critico o Nelsinho. Entendeu? Eu apenas comento os fatos que acontecem. Tanto é que eu fiz uma. No, você vai ouvir, né? Já deve ter até ouvido por estar chegando nessa parte aqui. Eu fiz uma comparação dele com o Mike Bliss. Ele vem num péssimo momento. Ele vem muito abaixo do que o carro dele possa fazer. Ele vem andando menos que o Mike Bliss. Que o Mike Bliss corre uma equipe muito menor do que a dele. Então, assim, era esperada a troca do Carl Schiff, que era o problema. Trocou, continuou o péssimo resultado. Aliás, até que, querendo ou não, piorou as coisas para ele um pouco ainda, né? Ele teve aquele top team lá em Chicago, porque todo mundo no final da corrida começou a ter problema. Começou a rodar, rodar, ter problema, pneu furado, e aí acabou terminando top team, por tempo de falta dos pilotos se recuperarem na corrida. Então, assim, a situação do Nelsinho não é da melhor nesse momento, né? Mas, assim, claro que muitos poréns tá envolvido no assunto, nós já debatemos muito sobre isso, né? O Hélio até falou que a Turner ela reveza os chassis, não é o mesmo chassi único e exclusivo para cada piloto. Então vai ter corrida que o Larson coloca o chassi do Nelsinho, o Nelsinho coloca o chassi do Jussi Auger, o Auger vai correr com o chassi do Larson e na próxima corrida muda tudo. O Nelsinho está com o chassi do Larson e por aí vai, vai mudando tudo. Então, assim, quer dizer que não é. O diabo não é tão feio como pinta, né? Usando um termo bem mais fácil de entender. Então, assim, o Nelson, ele está precisando mostrar resultado na pista. E isso não vem acontecendo. E o Kyle Larson, vai me desculpar, mas no momento ele anda sobrando elogios para ele, né? Kyle Larson sempre fazendo boa corrida, terminando muito bem as corridas dele, vai fazer sua estreia na Sprint Cup e ano que vem já garantiu um lugarzinho lá, tomou o carro 42 de Montoya, e eu tenho certeza que o Kyle Larson é um cara, como eu sei, nós falamos aqui, o Kyle Larson não adianta, o Kyle Larson é um piloto diferenciado. O Kyle Larson é um piloto diferente de todos os outros pilotos. E só falando da temporada do ano passado do Nelson na Truck Series, eu com certeza eu tô junto com você nessa que o Nelson fez uma boa temporada do ano passado no Truck Series, de onde ele não deveria ter saído, ele deveria ter ficado lá, ter lutado pelo título, ter buscado mais histórias, aí sim pensar na National Wide Series, mas é que eles dão um passo maior que a perna, tá aí, tá pagando agora esse erro que ele teve, dando um passo maior que a perna dele. E, sim, curiosamente, né, eu penso, né, isso é claro, na minha opinião, curiosamente, o Nelsinho, se ele tivesse ficado na Truck Series, eu tenho certeza que ele estaria lutando pelo título e teria muito mais vitórias do que ele teve o ano passado. Essa é uma opinião minha, claro. Bom, a terceira pergunta no site lá do Big One Brasil é do Guilherme. O Guilherme que está todos os finais de semana, todas as semanas com a gente, né? Todo sempre acompanhando as corridas nos finais de semana e está aqui ouvindo o nosso podcast semanalmente, deixando seu comentário. O Guilherme fala assim: depois das corridas do final de semana, podemos analisar muita coisa. Minha pergunta hoje é muito simples, mas quero voltar ao assunto abordado semana passada. Tentei procurar alguns indícios sobre a questão dos pneus, mas não achei nada, nem um artigo, nem um blog escrevendo sobre o assunto. Olhei a corrida da Sprint ao lado do leaderboard, acompanhando o máximo possível as estratégias e os tempos de voltas. E realmente fica chato. Fica uma situação muito indicativa. Se não fosse pelas amarelas e pelas batidas, teríamos uma vitória fácil do 48, pois o problema que ele teve iria ser irrelevante caso não tivesse forçado tanto durante a corrida, que torrou o seu Game Shark. E dá uma risadinha, que nós brincamos que o Game Shark dele de vez em quando dá umas travadas. Bom, aí ele termina assim: a pergunta, na verdade, em relação se existe uma expectativa em relação a isso. O debate, pelo menos, será que na mesa da NASCAR para avaliar isso em 2014, 2015, que é o assunto dos pneus. Eu falei, mesmo que gravando sozinho, eu falei dos pneus no bloco da Sprint Cup, no bloco passado, né? Então, assim, só para voltando um pouquinho bem rápido, eu penso que a NASCAR está precisando rever isso, os pneus, porque está ficando chato, né? Um pneu durar 150 voltas, 130 voltas, está ficando muito chato isso, os pneus estão ficando que quase que não acaba mais o pneu. Então, daqui a pouco vai fazer uma corrida só com. Vai fazer um set de pneu só a corrida inteira. Então, eu tenho certeza que a Goodyear vai resolver esse problema aí. Mas esse negócio de assunto de pneu foi piorando depois daquela corrida desastrosa que a NASCAR teve lá em Indianápolis, onde que o pessoal tinha que parar cada. No máximo, eles conseguiam fazer 30 voltas para. E tinha que parar para trocar os pneus. Depois daquela corrida desastrosa lá, a Goodyear foi melhorando tanto o set de pneus que aconteceu isso daí agora. Agora os pneus agora são inacabáveis, né? Então, eu penso que a Goodyear deve estar vendo isso daí sim para as próximas corridas, que ela deve estar fazendo pneus mais confiáveis e menos duráveis, que eu acho que todo mundo quer ver, né? Não esses pneus que não acabam nunca mais aí. Bom, terminando aqui agora lá no site do Brasil, tem as perguntas lá da NASCAR Home Tracks, né? Aonde que o Guilherme Martins pergunta assim: como vocês definem as corridas do 18 e 20? Dois azares, dois pipoqueiros ou outra razão aparente? Bom, essa pergunta aqui, né? Eu, claro, queria muito que o Hélio e o Pedro tivessem aqui hoje também para dar suas opiniões. Então, assim, não é pipoca, né? Acaba que sendo um azar, né? Mas o Kyle Busch, esse negócio do, essa pipoca do Kyle Busch vai continuar pulando aí por muito tempo. Se o Kyle Busch não for campeão esse ano, vai ser cada vez vai ficar pior as piadinhas para ele, né? E o Mike Kenseth acabou que no final da corrida ali tendo um problema ali, então digamos que foi azares, né? Porque o Kyle Busch também ele já tinha relargado lá atrás. E eu fiz as contas mais ou menos, tinha ganhado 5 posições já em apenas uma volta, né? Uma volta naquele comecinho, naquela relargada ali. Foi cinco ou quatro posições que ele tinha ganhado já. Então, assim, o Caio Busch com certeza iria fazer uma prova de recuperação, não iria vencer, mas poderia ter terminado dentro do top 5 ou dentro, assim, mais fácil dentro do top 10, né? Mas quem sabe dentro do top 5. Caio Busch com certeza iria voltar lá para a ponta da corrida lá e terminar bem a corrida, não ter esse prejuízo grande igual ele teve agora no Chase. Agora vai ser outra história para ele. O campeonato se complicou para ele e para o Mike Kenseth foi só um alerta para falar que o Jimmy Johnson tá aí. Bom, o Matheus Solder pergunta: caso o Sam Howell seja campeão da National Wild Series, ele sobe para a Cup e Ryan Blaney assume o seu lugar? Bom, eu penso que o San Juan Júnior possa até subir, mesmo não sendo campeão ou não. Mas que o Ryan Blaney aparece na Penske ano que vem, isso daí eu dou 90% de certeza que sim. O Ryan Blaney está fazendo um bom ano na Truck Series, né? E já começa a fazer as corridas. Ele foi tão bem que já vai voltar no carro 22 ainda esse ano na National Wild Series. Ou seja, ele possa sim aparecer o ano que vem na National Wild Series, o Ryan Blaney. E o Sam Hornish deva, talvez, isso aí eu vou colocar uns 40% de chance, talvez deva amargar mais um ano na National Wild Series, tentando ser um campeão, mas um campeão sólido. Bom, outra pergunta aqui é do Marconi Moura. Marconi Moura pergunta se o Kurt Busch conquistar uma vitória, mesmo sem o título de campeão, será uma loucura classificá-lo como melhor piloto do ano. Marconi, não será loucura classificar ele como melhor piloto do ano. Se ele não for o melhor, com certeza ele está entre os dois ou três melhores. Kurt Busch está fazendo um puta trabalho naquele carro 78 da Fone Interior Row. Uma equipe que não tem muito dinheiro, né? Mas uma equipe que está trabalhando muito duro, muito forte, para dar esse bom resultado que o Kurt Busch vem tendo. Eu penso que ali o resultado ali está sendo no trabalho. Tem trabalho da equipe, tem trabalho do Kurt Busch, está aí o resultado, né? Conseguiu pela primeira vez colocar um carro, uma equipe com single car, com apenas um carro no Chase, né? Faz um bom ano, infelizmente não luta pelo título, mas faz um bom ano, aquele carro 78, e estou com muito esperançoso de ver uma vitória, dele conquistar uma vitória ainda esse ano. E só para reforçar aqui, como eu já falei, já foram 2 segundos lugares dele esse ano. Lá em Richmond, a prova que é pré-Chase, né, que define o Chase, e no, nesse final de semana agora, no Kansas, onde ele terminou em segundo também. Eu estou torcendo muito para a vitória dele acontecer, como não só eu, como muita gente também tá torcendo para isso acontecer e que aconteça logo. Bom, pessoal, as perguntas dessa semana foram essas. Né? Agora vou passar para as apostas, melhor, para a aposta, né? Que estou sozinho hoje, para a minha aposta no Charlotte. Ah, em Charlotte, esse final de semana, que a NASCAR vai para Charlotte e vai estar junto lá, National Wide Series e Sprint Cup. A National Wide Series corre na sexta-noite, 8 horas, e a Sprint Cup corre no sábado à noite, também às 8 horas. 8 horas é o horário do pré-race, tá? A corrida da Sprint Cup deva começar por volta de 15 para as 9, mais ou menos, a bandeira verde. Bom, o entry list da National Wild Series para esse final de semana em Charlotte tem 46 carros inscritos. Então, assim, tá sendo um entry list muito cheio. 6 carros aí devem ir para casa, né? Então, tô gostando de ver esse entry list aí da National Series. Bom, vamos ver aqui quem tem diferente aqui. O David Green vai estar no 0-0. O quem mais está aqui? O Lando Calrissian vai no 4. O Best Witch continua no 5. O Jeffrey Green vai estar no 10 da TriStar. O Ryan Reed volta no 16 da Jack Roush, na Roush Fenway. Né? O Tamron Bell Hill. O Matt Kent vai no 18. No 22 vai estar o Joey Logano. Aí no 33 vai estar o Kevin Harvick. O James Buescher vai estar no 34. No 42 vai estar o Josh Wise, fazendo uma corrida na National Wide Series. No 44, Chad Hickenbeck. JJ, ele vai estar no 46. O Kyle Busch vai estar no 54. O Derek Cope vai estar no 73. No 74 vai estar o Kevin LaPage, o meninão, né? Novinho. Vai estar no 74. E vai ter lá no final, lá, no 95 vai ter o Reed Sorensen. E no 98 vai estar o Kevin Swindle. Esses são os destaques que vão estar no carro, nos carros da National Wide Series nesse final de semana lá em Charlotte. Então, a minha aposta para essa corrida aí, eu vou apostar no Austin Dillon. Eu vou apostar no Austin Dillon como o melhor piloto contender ao título, tá? Mas quem deva ganhar essa corrida aí, penso eu que vai ser o Kevin Harvick que vai ganhar essa corrida. E o Austin Dillon vai ser o melhor contender para o título, para que aqueles que disputam o título da National Wide Series. Bom, passando agora então para o Sprint Elite da Sprint Cup, uma corrida que vai acontecer no sábado à noite. Tem 43 carros até o momento, então assim, todo mundo que está inscrito vai para a corrida. De diferente aqui, vamos ver quem tem de diferente no Entrelist. Bom, por enquanto, Paul Manor, Kevin Harvick, o Cole Irvin vai estar no 30, voltando no 30. E quem mais aqui de diferente? Lando Calrissian no 40 já está sempre. Aí sim, esse aqui, esse vai ser a mais importante. O Kyle Larson faz a sua estreia no carro 51, com o patrocínio da Target. Podem procurar a foto lá na Dez Racing Brasil, que tem a foto do carro lá que ele vai usar nesse final de semana lá em Charlotte. E assim, eu vou apostar para vitória no Jeff Gordon. Jeff Gordon vai ganhar essa corrida aí, vai desencantar, vai fazer uma grande corrida e vai vencer essa corrida aí. E ele vai ser o campeão da Bank of America 500 no sábado à noite. Bom, pessoal, agora vamos falar das notícias da semana. As notícias das semanas, bom, eu tenho apenas, eu separei seis notícias aqui, né? Começando aqui, o Chad Knaus, saiu uma gravação hoje que o Chad Knaus ficou muito bravo no Kansas, onde que ele reclamou no rádio, né? Falou cobras, largatos, impropérios romanos, falando que a corrida estava muito ruim, que logo na primeira volta já, né, teve problema e já teve bandeira amarela e ficou isso daí. E durante a corrida mesmo ele xingou lá, falou assim que ele odeia quando a corrida acontece que bem de corrida e com bandeira amarela. Realmente é muito chato, mas aconteceu e eu acho que o Chad Knaus tem que continuar trabalhando. A outra notícia também é que nesse final de semana o Dale Jr. vai fazer a sua largada número 500 na Sprint Cup, né? Sábado à noite ele vai fazer a sua largada número 500. Ele que até o momento, com 499 largadas, ele tem 19 vitórias, 111 top 5 e 199 top 10. Atualmente, o Dale Jr. é o oitavo colocado no Chase e esse ano não teve nenhuma vitória. Outra notícia também dessa semana também foi que iria acontecer teste dia 7, dia 8, segunda e terça lá em Martinsville, mas choveu e mudaram só apenas um dia, empurraram um dia para frente. Então os testes aconteceram no dia 8 e no dia 9, que foi hoje, né? E após 10 horas de teste, né, o pessoal deu para colher bastante informação da pista, do pneu, comportamento de carro, e foi muito produtivo para todo mundo. O pessoal ficou bem satisfeito com os testes lá em Martinsville. E o mais interessante foi que o Kyle Larson, ele estava no carro 51 e ele soltou uma frase bem interessante. Falou assim: estou pronto para estrear na Sprint Cup. Ponto. E vamos ver, né, com o Kyle Larson vai fazendo a corrida sábado à noite. Outra notícia é que o Burton ele continua negociando para continuar na Cup em 2014. Não foi falado ainda em equipe, não foi falado nada, patrocínio, equipe, nada, né? Mas ele falou, ele prometeu para a imprensa que ele continua na NASCAR em 2014, na Speed Cup e vai correr full time. Então, quem sabe, né, já que sobrou alguns carros aí, por exemplo, o carro 78 que se cogitava o Ryan Newman foi para o 29 do Kevin Harvick. Por 29 ou por 31, não lembro agora. O Montoya, que se cogitou para o carro 78, também foi embora, foi para a Fórmula Indy. Lá para IndyCar. Então, quem sabe Burton não apareça no carro 78 ano que vem. É provável, pode acontecer, claro que pode. E a outra notícia aqui também, bem rapidinho, é o Travis Cabo, viu, né? Essa notícia de última hora, aconteceu hoje, né? Ontem à noite, não sei, hoje. Mas saiu agora, poucos momentos agora, enquanto eu estava gravando aqui. O Travis Cabo foi preso por agressão doméstica. Ele que parece que brigou com todo mundo lá, enfiou a mão em todo mundo lá na casa dele lá. Não deu muito certo, não. Tá preso lá e vamos ver o que vai acontecer nesse decorrer aí. Bom, para terminando hoje aqui, né? Eu só quero falar, eu prometi que ia falar, da corrida da Arca. A Arca que fez a sua última corrida do ano, encerrando o ano de 2013, né? Chegou a sua 21ª corrida no ano, que foi lá no Kansas, sexta-feira à noite. Quem venceu? A corrida acabou sendo encurtada um pouco devido à chuva, né? A chuva estava bem próximo da pista, então o pessoal encurtou a corrida para poder terminar a corrida em bandeira verde e não ter problema de bandeira terminar aquele problema, a corrida parar por causa da chuva, ter que secar, ou já ter que dar como vencedor. Então o pessoal já encurtou a corrida durante a corrida mesmo, já encurtaram a corrida só para terminar a corrida. E realmente depois eu vi algumas fotos, o mundo desabou lá mesmo, lá no Kansas. Bom, o Frank Kimmon venceu a corrida. O Frank Kimmon chegou à sua vitória de número 80, ele passa a ser o maior vencedor da Arca, né? Ele que passou o cara lá que tinha 79 vitórias lá, que é o Iggy Katona, era o cara que corria há muito um tempo atrás, né? O Iggy Katona. Ele estava empatado com 79 vitórias, Frank Kimmon. O Frank Kimmon agora tem 80 vitórias, passa a ser o piloto com o maior número de vitórias na Arca. O Frank Kimmon já soma-se 469 largadas na Arca. E só lembrando que a Arca sempre tem um ano mais curto, tá? Então, assim, 469 largadas para a Arca é muita coisa já. O Frank Kimmon, com o título, ele chega ao 10º título também. Ele que agora também é o piloto que mais soma títulos na Arca, com seu 10º título. E o Frank Kimmon também, ele tem 359 top team na Arca. Ou seja, os números do Frank Kimmon são de impressionar. O pessoal tem que ter muito respeito para falar do Frank Kimmon. Já ouvi falar isso, o pessoal criticar ele. Ele faz isso na Arca porque ele fez isso na NASCAR, né? Só para lembrar, pessoal, a Arca e NASCAR não tem nada a ver. Uma são diferentes da outra, não tem ligação nenhuma com a outra. Então, assim, para a Arca é o top. Ele chegou no top da Arca. Então, na Arca, ele é o piloto top. Como tem o Richard Petty top na NASCAR, tem o Frank Kimmon que é top na Arca. Então, não confundam as coisas. Frank Kimmon, ele é o piloto top na Arca. Se o pessoal acha que é fácil fazer o que ele fez na Arca, vai lá na Arca, lá, vai um Jimmy Johnson, por exemplo, lá da NASCAR, desce para a Arca, vai lá e faz bonito, tão bonito ou quanto mais bonito, como achar melhor fazer o que o Frank Kimmon fez. O Frank Kimmon é um cara realmente que nós temos que respeitar muito. Parabéns ao Frank Kimmon, campeão da Arca esse ano, somando seu 10º título na sua carreira. carreira que dispensa comentário, realmente piloto fantástico e não tem muito o que, não tem nem o que falar do que contestar os triunfos do Frank Kimmel. Só para passar um pouquinho aqui o campeonato da Arca, como ficou, o Frank Kimmel foi campeão. Né? O Mason Mingus ficou em segundo, o Justin Boston foi o terceiro, o Tom Hassard, terceiro, foi o quarto, Josh Williams foi o quinto, o Mason Mitchell foi o sexto, Amil Kaduno, pessoal, Amil Kaduno, que correu na Fórmula Indy, terminou em sétimo colocado no campeonato, Will Kimmel, que é, se não me engano, é o filho, é um dos filhos do Frank Kimmel, ou é o sobrinho do Frank Kimmel, eu não lembro agora direito, perdão. Mas o pessoal com certeza sabe aí. O Will Kimmel terminou em oitavo. O Thomas Pater terminou em nono. E o Spencer Gallagher terminou em décimo. Spencer Gallagher, ele que é filho do dono da equipe, tá? Ele terminou em décimo colocado. É uma equipe familiar, essa é Gallagher. É a Gallagher Motorsport. Uma equipe familiar. Ou seja, o pessoal fazendo um trabalho ali muito bem, que é um trabalho bem caseiro ali. Um trabalho pessoal que tem que ser respeitado. Ah, e o James Hilton, que fez também essa última largada também, ele que não volta mais nas corridas. O James Hilton fez a sua última largada e terminou em 11º no campeonato. O James Hilton tem 166 largadas na arca e tem como melhor resultado em Daytona, o sexto lugar em Daytona em 1975. Na Sprint Cup, né? O James Hilton tem 602 largadas. Lá na Sprint Cup, o James Hilton venceu duas corridas, Talladega em 72 e Richmond em 1970. E em 1966, o James Hilton, né, foi o Rookie of the Year, o famoso White. Bom, pessoal, essa foi a 18ª edição do podcast Triwide. Infelizmente, nessa semana não contamos, eu não contei, né, com a presença do Pedro e nem com o do Hélio. Eu gravei aqui sozinho aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Prometo que os assuntos que eu levantei nessa semana vão ser tratados com os dois semana que vem, né, que é aquele assunto que eu levantei do Nelsinho e a pergunta deixa eu só lembrar o nome dele aqui. Do Michael Alessandro também, é uma pergunta coletiva que é para todo mundo, né? Então eu vou deixar para os meninos responder também semana que vem também, onde que vai estar todo mundo aqui. Com certeza vamos ter uma boa corrida no em Charlotte, né? E vamos estar aqui para semana que vem para poder trazer o melhor para vocês sobre a NASCAR. E só para reforçar aqui, né, para estar lembrando, pode me procurar no Twitter, @leoguina, pode procurar o Pedro também, @PedroMugarchi, e pode estar procurando o Elião também, @Elio_Lima18. Né? Esse 18 que eu e o Pedro está tentando convencer ao Hélio tirar, mas ele não quer tirar, não. Bom, pode procurar também lá na página lá que eu. Na página que eu gerencio lá, né? Que o pessoal me ajuda também, que é a Dead Racing Brasil. E tem o um grupo lá no meu grupo lá, que é a NASCAR Home Tracks também. Onde que você pode pedir lá para a sua parte pedir a sua participação lá, que o pessoal pode participar à vontade, tá comentando corrida a corrida, comentando as notícias, dando as suas opiniões, tirando suas dúvidas, tá lá toda semana. E claro, também quero pedir também o espaço também, né, para o pessoal do Bigão do Brasil, que nos cedeu o espaço para estar postando nosso podcast. Que antigamente era postado no podcast que era postado no blog que o Pedro gerenciava, que era o Triwire 24, né? Então eu queria mandar um abraço pro pessoal do Bigode Brasil e agradecer pelo espaço cedido lá no Bigode Brasil, para nós estamos postando o podcast. Então, pessoal, muito obrigado por essa semana, obrigado pela paciência também em ouvir só eu sozinho, e não é fácil gravar sozinho, não, pessoal. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver ouvindo. E até semana que vem, pessoal.